Senhor do mar, em tua voz me tendes caída. Quem vem tirar meia da vida e da paz desta mesa, desta casa perdidas? Amor que é de ti. Senhora do mar, ante vós minha alma está vazia. Quem vem chamar assim o que é meu? Oh mar alto, traz para mim. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 97ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional, até à emissão número 100 do nosso recanto, que já se encontra muito próxima, e simultaneamente até ao final de 2011, também um pouco distante, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. 2008 estará em destaque desta vez. O Festival RTP da Canção desse ano consagrou Vânia Fernandes como a grande vencedora, que interpretou Senhora do Mar, que amealhou 17.650 votos. À frente de Alex Smith, com a melodia Obrigatório Ter, e de Em Água e Sal, por Marco Rodrigues, que ocuparam respectivamente as segunda e terceira posições no certame. De seguida, iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 2008. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano foi retirada do segundo álbum de estúdio de Catherine Elizabeth Hudson. Mais conhecida como Katy Perry, escolheu para primeiro single de One of the Boys um poema sobre a beleza mágica de uma mulher, segundo palavras da própria artista. Foi lançado no dia 16 de junho e considerado posteriormente o décimo single que mais vendeu no século XXI até à data. Ouçamos I Kissed the Girl. This was never the way I planned. My attention. não deixando a lista de singles mais vendidos. Em 2008, a música que ocupou durante mais tempo a posição primeira na Billboard, a tabela oficial de vendas nos Estados Unidos da América, saiu para as lojas ainda em 2007, 16 de setembro. É o single de estreia de Florida, incluído, obviamente, no seu primeiro trabalho discográfico, Mail on Sunday, e assim comercializado em 2008, a partir do dia 18 de março. Faz parte da banda sonora da película Step Up 2, The Streets, e com a colaboração de T-Pain, Florida interpreta uma melodia que ficou no terceiro lugar da Billboard geral da última década. A música que mais vendeu nos últimos 10 anos, esta faixa, ocupou a terceira posição. Low! About her to go, them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xano. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing, I seen sure to get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang, bro. I must say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them apple bottom jean boots with the fur. Two stats, come on. Three stats, come on. Now that's 3 grand. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I invented rubber bands. That's what I told her. Her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster. She showed her. Apple bottom jean boots with the fur. Viajamos até ao país de Gales para escutar o segundo single de Rock Fairy, o primeiro álbum da carreira de Duffy.

um conselho, Rádio Antena Web. A coisa tá preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Iniciamos a segunda parte com melodia nacional. Canção ao Lado é o álbum de estreia do agrupamento musical português Diolinda, lançado a 21 de abril de 2008. Dupla platina em Portugal, vendeu mais de 50 mil cópias. O primeiro single da carreira dos Diolinda tem o título Fado Toninho. Dizem que é mal que faz e acontece, arma confusão e o diabo a sete. Agarrei-me que eu vou bem ele, nem sei o que lhe faço. Desgrenho os cabelos, esborrato os lábios. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Meu rapazinho, és fraco para mim. De peito feito, ele ginga o passo. Arregaça as mangas e escarra para o lado. Anda lá, meu cobardolas, vem cá, mano a mano. Eu faço e aconteço, eu posso, eu mando. Senão... Numa emissão recheada de estreias que ainda não se limitam por aqui, no dia 26 de abril, a australiana Gabriela Silmi viu também o primeiro single da sua carreira aparecer nas lojas. No seu álbum de estreia Lessons to Be Learned, a canção tornou-se muito popular em vários anúncios publicitários televisivos na Europa e no Brasil. Em 2009, viria a tornar-se a música mais reproduzida no Reino Unido, que apreciava Sweet About Me. Ooh, watching me, hanging by a string this time. Don't easily climax on the perfect line. Ooh, watching me, oh, hanging by a string this time. Don't easily smile with a hundred lies. If there's lessons to be learned. Sweet about me, nothing sweet. Os Coldplay escolheram para segundo single do álbum Viva La Vida or Dead and All His Friends, aquela que viria a ser eleita canção do ano nos prémios Grammy de 2009. Gerou, no entanto, uma controvérsia pública, já que Joe Satriani abriu um processo contra o grupo britânico, acusando a banda de plágio. O guitarrista afirmava que a melodia continha trechos originais substanciais de If I Could Fly, instrumental lançado por Satriani em 2004. O guitarrista e a banda acabariam por entrar em consenso fora do tribunal para encerrar o processo, sob a condição de fechar um acordo extrajudicial que não foi divulgado. Com ou sem cópias, a 25 de maio foi dada a conhecer a faixa Viva la Vida. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Sasha Fierce, o terceiro álbum de Beyoncé, foi comercializado a partir do dia 12 de outubro. Juntamente com If I Were a Boy, nas lojas apareceu um sucesso musical acompanhado por um vídeo interessante que recebeu críticas favoráveis de vários quadrantes. Single Ladies, Put a Ring on It. Just broke up. I'm doing my own little thing. You decided to dip, and now you. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais de 2008. Até ao final do presente ano, as quadras temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, como o amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano 2009. Terminamos com referência mais uma estreia, o primeiro single da carreira de Stefanie Joanne Angelina Germanotta foi divulgado no dia 8 de abril de 2008. Do seu álbum de estreia The Fame e com a participação de Akon e Colby O'Donis, Lady Gaga deu início à sua ascensão a nível mundial com um poema escrito em 10 minutos. A atual rainha do panorama musical pop canta Just Dance. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. It's been the last though. I've got it in your pocket.